Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. 11 horas e 21 minutos, a Pássaro da Ilha FM é o programa Expresso até as 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 992042222. A gente segue aquela série de entrevistas que estamos fazendo aqui com os apoiadores aqui de nossa região, os principais nomes à presidência da República, pelo menos por enquanto pré-candidatos à presidência da República. Começamos essa série de entrevistas com os apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu recebi aqui meu amigo João Preto. Na semana passada eu falei com o Fernando Barbosa, apoiador do candidato Álvaro Dias, o pré-candidato Álvaro Dias, senador da República, e hoje é dia de falar com um grande apoiador de Geraldo Alckmin. Estou recebendo aqui o Arthur Fernandes Gonçalves Filho, secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura de Guaxupé, mas mais do que isso, um cidadão que apoia e quer Geraldo Alckmin como presidente do Brasil. Tudo bem, meu amigo Arthurzinho? É um prazer estar recebendo você aqui. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a toda audiência aí da Pássaro da Ilha. Como sempre, Antônio Cláudio, um prazer enorme poder vir aqui nessa manhã de sábado e trocar um pouco de experiência com você. Eu digo sempre que posso, na minha opinião, na região toda, não tem nenhum entrevistador com que consiga tirar do entrevistado todo o seu conteúdo. Você, nesse ponto aí, você é isso, imbatível. Obrigado. Será que a gente vai tirar todo o conteúdo hoje? Vamos lá. O que o Alckmin tem de bom e de ruim também ou não? Vamos conversar a respeito. Vamos conversar. Mais pontos positivos ou mais pontos negativos? Acredito que sempre mais pontos positivos, né? Sempre, acredito. Até por uma questão ideológica, né? E até pelo momento em que o país vive hoje, precisa ter muita parcimônia no que é maledicência, no que é boato, e no que é julgado em primeira, em segunda instância, habeas corpus negado, não sei quantos juízes negando. Quer dizer, uma coisa é o fato concretizado e transitado em julgado com a decisão de quem tem que decidir quando a questão ela extrapola o legislativo e o executivo. Aí ela tem que ir para o judiciário. E nesse aspecto aí, eu acho que o nome de Geraldo Alckmin, ele é uma ótima opção para quem quer um país estável, para quem quer retomada do crescimento econômico, para quem precisa de um governante que tenha experiência com grandes orçamentos. Geraldo Alckmin, 20 anos, direta e indiretamente, administrando o segundo maior orçamento do Brasil, né? Primeiro é da União, depois do Estado de São Paulo. Então, eu acho que uma pessoa absolutamente ponderada, né, equilibrada, e eu acho que é isso que o Brasil precisa hoje, né? A gente não pode, e essa é uma opinião muito particular aí, fazendo referência até à questão que você falou, extrapola a questão político-partidária, eu falo agora como cidadão. Na minha opinião, o Brasil não pode sair de um extremo e tentar achar que a solução está no outro. Nós precisamos de alguém que efetivamente consiga traduzir o anseio do povo brasileiro. E o povo brasileiro, o que eles querem hoje em dia? É fato: gestão eficiente, competente, com planejamento, tá? Com responsabilidade social e compromisso com o dinheiro público, tá? E fomentar o desenvolvimento econômico para que esse país possa se beneficiar das riquezas que tem. São muitas, né? Não, nós estamos aí há 500 e tantos anos, nós não conseguimos nos beneficiar da riqueza que Deus deu a esse país. E esse momento, isso é uma coisa que tem que ser construída, na minha opinião. O Brasil, ele é um país, em matéria de Estado Democrático de Direito, talvez seja uma das democracias mais novas do mundo. O Brasil, a gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500, mas o Brasil foi efetivamente colonizadas a partir de 1808, com a vinda da família real. Antes disso, o Brasil era absolutamente extrativista. O Brasil só é encarado como país e como nação a partir de 1808. Então, se você for comparar o país com as outras histórias, os Estados Unidos, que seria o novo mundo, tem pelo menos o dobro de tempo de democracia do que o Brasil tem. Você começou falando do Alckmin, defendendo o Alckmin, dando uma cutucada aí no PT. Você acha que o tom da campanha do Geraldo Alckmin vai ser esse? Bom, quem tá falando que eu dei a cutucada é você. Você não citou, né? Não. Por bom entendedor, um pingaleta. Não, eu acho até que eu cutuquei os dois lá, não foi um só, não. Mas, agora falando sério, Antônio Cláudio, pra mim o PT perdeu o trem da história, tá? Foi dado ao PT coisa que não foi dada a nenhum partido no Brasil. Você vai falar, não, mas o PSDB teve com o Fernando Henrique. 8 anos de administração do Fernando Henrique, o mundo passou por 4 crises econômicas. Em 8 anos, 4 crises econômicas. O Lula teve o primeiro mandato dele com o momento mais virtuoso da economia mundial. As commodities nunca tiveram tão caras no mundo. E o Brasil é um país eminentemente produtor de commodities. Então nunca entrou tanto dinheiro nesse país quanto entrou no primeiro mandato do Lula. E esse cenário perdurou até a primeira metade do segundo mandato, tá? Foi quando a gente teve a crise imobiliária nos Estados Unidos e que ele até, de maneira profética e irresponsável, ele falou que ia servir uma marola para o Brasil e, de fato, o Brasil estava tão economicamente preparado e foi uma crise que depois ficou clara para o mundo inteiro que ela foi uma crise americana, ela ficou muito centrada nos Estados Unidos. Isso ajudou a aumentar ainda mais a imagem, a boa imagem que o Lula tinha na época. Mas o que acontece é que o que ficou de legado desse momento? Tudo que nós tínhamos que ter arrecadado naquela época tinha que ter sido reinvestido no Brasil em infraestrutura. Para que quando a crise chegasse, como de fato depois ela chegou, ela chegou no mundo inteiro, né? Se a questão da crise americana fosse a gestão do PT, nós não era para estar em crise hoje, né? Porque praticamente no governo da Dilma a situação não mudou de lá para cá. Eu sempre digo o seguinte: o PT foi muito bem enquanto ele leu na cartilha do PSDB, né? A hora que nós precisávamos mais do que a estabilidade econômica, acabou o livro. E aí nós precisamos ter gestão, planejamento. Então, nesse aspecto, eu acho que o PT perdeu o trem da história. E ao invés de nós termos como pano de fundo toda a revolução na infraestrutura que o Brasil precisava, o legado que ficou foi o presidente entrando para a história como o primeiro presidente, ex-presidente preso, né? Que é uma realidade hoje, não é um juízo de valor nem uma opinião. Mas quando a gente começa a falar de corrupção, muita gente, e nas redes sociais a gente tem muito isso, essa divisão, né? Mas não é só o PT, não é só o Lula, tem muita gente. Ontem mesmo teve o ex-presidente do DF de São Paulo também sendo preso, né? Não é só o PT, o PSDB também tem muita gente que precisa ir em cana, né? Antônio Cláudio, eu acho que foi o que eu disse até, eu imaginei que a gente ia transitar nesse ponto. Pra mim, quem tem desvio de conduta precisa ser preso. E não interessa se ele chama Lula, Aécio Neves, Jair Bolsonaro, quem seja, tá? Eu tenho comigo, uma das maiores decepções políticas que eu tive na minha vida foi com Aécio Neves. Você falou, mas as grandes decepções que o Aécio deu ao cidadão brasileiro e ao partido não foi nem ele ter pedido 2 milhões emprestado para um cara que tinha uma conduta aí que é questionável. Porque eu acredito que isso aí isso foi armado. E não estou defendendo o Aécio, não, porque eu estou falando que ele foi o cara que mais me decepcionou na vida pública, tá certo? Mas isso, se você for analisar friamente, a questão toda tem um viés de armação que é uma coisa impressionante. A grande decepção que o Aécio deu politicamente ao povo brasileiro foi quando ele, em Minas Gerais, não ouviu as bases. Quando ele lançou um candidato a governador que não refletia o interesse da base do PSDB. E perdeu a eleição em casa. Sim. Tá? E a partir desse cenário, uma sucessão de erros incontidos. O Aécio tinha que ter se afastado da cena rapidamente. Ele continuou, né? Ou se levantar como um líder de oposição ferrenho. E não ficar nesse limbo que ele ficou. Então o Aécio acabou sangrando em praça pública e só saiu em função de todo esse escândalo que orbitou em torno do nome dele. E o nosso posicionamento aqui na nossa micro-região é que o que o Aécio tem que fazer hoje é se afastar e provar que ele é um cara probo, que ele é um cara íntegro. Tá? Agora, o prejuízo político que ele deu ao povo mineiro e aos brasileiros, esse é irreversível. Esse é irreversível. Então a minha decepção com Aécio Neves, ela não advém do fato dele ter pedido 2 milhões emprestado para um empresário corrupto, que se é sócio de filho de alguém ou não é, essa é uma questão que não vem, mas que tudo leva a crer que a origem desse dinheiro é outra, que não seja trabalho, que não seja gestão. Então esse para mim não é o maior prejuízo que ele deu para o partido ou para o Estado e a nação. Foi exatamente o egocentrismo, o totalitarismo na hora da decisão. Né? Nós tínhamos nomes muito mais eficientes, muito mais, vamos dizer assim, competitivos do que a gente tirar lá da aposentadoria o Pimenta da Veiga e tentar encarar uma eleição, e todo mundo viu o fiasco que foi. E mais do que isso, Antônio, o povo mineiro está pagando a conta agora com essa gestão desastrosa. E aí eu não vou caracterizar o Fernando Pimentel como sendo petista, não. Isso tem que ser colocado na pessoa física dele, porque poucas vezes na minha vida eu vi um gestor tão incompetente. Esse homem ele é tão desastroso para a economia de Minas Gerais que hoje não, é uma tendência mundial, o mundo está ficando municipalista. E a hora que o Brasil entender que ele tem que inverter a pirâmide de arrecadação, porque 70% dos problemas estão no município, 20% no Estado e 10% na União. Mas na hora de arrecadar, a União fica com 70%, o Estado com 20%, o município com 10%. Então você tem 10% do dinheiro para resolver 70% dos problemas. Na hora que você equilibrar as duas pirâmides, ninguém segura esse país, porque não tem jeito de um prefeito, principalmente de cidades de até 100 mil habitantes, ele não ser probo, dele não ser um cara honesto. Porque se ele não for honesto, ele não sai na rua e não pode tomar a cerveja dele no bar no final de semana. Todo mundo, né? Entendeu? Então, pra mim, você precisa inverter esse pacto federativo. E mais, voto distrital. O deputado tem que ter vinculação geográfica com a base dele. Não é possível que a gente possa ficar votando em candidato do norte de Minas, do Jequitinhonha, do noroeste de Minas, da região metropolitana de Belo Horizonte. Esses caras vêm aqui, né? Patrocinam apoio político de pequenas lideranças, vereadores, de cabos eleitorais, tem 1.500 votos aqui na cidade, na nossa região, e vão embora, não tem compromisso nenhum com a nossa cidade. Depois nem olha, né? Exatamente. Não. Se a gente quer falar de reforma, se a gente quer falar de um país que tenha futuro, nós temos que passar objetivamente por essas questões. A revisão do Pacto Federativo, no que diz respeito ao repasse, me explica por que que o dinheiro de Guaxupé tem que sair de Guaxupé, ir para Brasília, voltar para o Estado, para depois ir para, que é o caso do IPI e os quando impostos. Chega, né? Quando não fica lá no Estado. Tá? Então, só fazendo um parênteses à questão do Pimentel, eu até descolo o Pimentel da figura do PT, porque para mim é um problema de um gestor absolutamente equivocado. Mas você acha que o Alckmin vai ter coragem de fazer tudo isso que você disse que é necessário fazer para o nosso querido Brasil? O Antônio Cláudio, a questão não é se ele vai fazer, se ele tem condição para tanto, tá? E quando você vai analisar a questão da formação técnica e da capacidade intelectual do Alckmin, para mim ele é o cara mais preparado para dirigir o país hoje. O estilo político dele até não é muito o que eu gosto de um cara um pouco mais combativo, tá? Mas para esse momento o estilo dele é melhor. Tá? Um cara mais equilibrado, mais centrado, mais centrado. A questão é que a matriz política do Brasil, como está colocado na nossa Constituição, aonde o Congresso Nacional não tem vinculação geográfica com a sua base e, portanto, não tem comprometimento nenhum. Um deputado em Brasília hoje, ele não vota de acordo com a base dele, ele vota de acordo com os interesses dele ou daqueles que o colocaram, que deram a ele um mandato, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você, Antônio Cláudio. Se você resolver sair a deputado, seja estadual ou federal, hoje, que caminho você tomaria? Não tenho a menor ideia, viu? Hoje é difícil. Ué, você tem que ter pelo menos R$1 milhão, R$2 milhões de reais para você poder fazer uma campanha. Uma campanha e ser eleito, né? E isso é um processo democrático? De jeito nenhum, né? Tá? Agora, se nós tivéssemos voto distrital, era fácil para você. Você podia ser candidato a vereador aqui em Guarané, se destacar com uma liderança regional. Você ia lá na MOG, ó, vai ter duas vagas para deputado estadual na região da MOG. Você ia com o seu partido ia se candidatar junto aos outros partidos com que lançariam outros candidatos aqui na MOG. Você não ia ter gasto, você não precisaria de dinheiro. Quem ia votar no seu, a tua região, é quem te conhece. E quando você fosse para Brasília, você tinha que votar de acordo com os interesses da nossa região. Senão na próxima você dança, tá? Né? E é muito mais fácil para quando você tem um gestor do executivo que seja competente e eficiente, negociar com quem tem compromisso com a base. Porque se a tua intenção é desenvolver a tua região e a do presidente da república é desenvolver o país, o interesse de vocês vão convergir. Agora, independente se for o Alckmin, se for o Bolsonaro, se for o Ciro Gomes, qualquer presidente que chegue à cadeira do presidente da República hoje, ele vai ter que negociar com o Congresso. E aí, você, desculpe o termo aqui, você está abrindo a chave, você está abrindo a porta do bordel. É. Tá certo? Não vejo, e fico muito triste com relação a isso, a possibilidade de grandes renovações no Congresso Nacional. Não, estou falando no Congresso. No Congresso, tá? É porque o modelo é o mesmo, é perverso. Quer dizer, o Antônio Cláudio, o Arthurzinho, eles nunca vão ser deputados, porque nós não temos 2 milhões, 3 milhões de reais para pôr numa campanha. E se alguém vê o Antônio Cláudio, o Arthurzinho sendo candidato a deputado, já vai virar e vai falar assim: vai ter que pagar essa conta para alguém, porque alguém deu esse dinheiro para ele ser candidato. Então esse modelo é perverso. E ele não tem nenhum tipo de embasamento no interesse público. Mas o Alckmin, ele vai ter coragem para enfrentar esse modelo, esse sistema? O Álvaro Dias falou na semana passada aqui no programa que ele vai ter essa coragem de enfrentar o sistema. Porque isso precisa ser combatido de dentro, porque de fora está meio difícil a gente ter essa consciência política nesse ano para fazer essa mudança. Não tenho dúvida. Tem que ser lá de dentro. Ele vai ter essa coragem, vai ter essa capacidade de fazer essa mudança? A dificuldade maior disso tudo é que quem tem que mudar essa lei é quem está se beneficiando. Sim. Dela. Então, nesse aspecto, só para concluir o raciocínio, a perspectiva é muito ruim. É muito ruim. Né? Como é que nós vamos querer que as pessoas que estão no Congresso Nacional hoje vote por um modelo político diferente se esse modelo não atende aos anseios dele? Então essa é uma perspectiva muito negativa. Qualquer que seja o presidente que sentar na cadeira, ele tem que ter habilidade de negociar. Não adianta ele virar as costas pro Congresso. Estamos perdido mesmo. Porque senão, o que é o impeachment aqui, a não ser um julgamento político? Sim. Né? Eu não vou nem engrossar o couro do PT, se é golpe, se não é golpe, se não é. Eu digo que o impeachment, seja ele do Collor, da Dilma, seja de quem for, ele é um julgamento político. E um presidente que não estiver alinhado com o Congresso, ele vai sofrer julgamento político. Tá? Agora, até onde você está disposto a negociar é que eu acho que é onde falta, faz a diferença. Eu acredito e tenho a convicção de que o Alckmin virá com um grande projeto para o desenvolvimento do nosso país, tá? Com todas as alterações, com metas previamente estabelecidas nos diversos segmentos. E o que ele tem que fazer é um chamamento no Congresso Nacional de apoio a essas ações. Chamar o povo. Tem que chamar primeiramente o Congresso. Não existiu, e é case hoje no mundo acadêmico, modelo eficiente de administração pública maior do que foi o choque de gestão em Minas Gerais. É triste ver o estado de Minas Gerais nas condições que está hoje, tá? E aí eu quero fazer um parênteses aí, tirando o final da administração do Anastasia, onde teve a questão do centro administrativo, que eu particularmente não concordava, não de tirar o centro administrativo de Belo Horizonte, aquilo era absolutamente necessário, mas com a exacerbância da obra, sabe? Eu achei, dava para fazer a mesma coisa gastando menos dinheiro, tá? E isso provavelmente trouxe algum, vamos dizer assim, comprometimento do orçamento de Minas Gerais. E eu sou PSDBista, mas não sou cego, tá certo? Mas eu vou falar de gestão, que foi quando o Itamar deixa o governo, Aécio Neves assume com o Anastasia como grande mentor do choque de gestão. Isso é o maior case de administração pública que já existiu no mundo. As primeiras grandes reformas do choque de gestão, elas foram submetidas à Assembleia Legislativa, né? Nós ficamos 100 dias sem pagar fornecedor, tudo com autorização legislativa. Depois dos fornecedores que estavam na linha de débito, teve um leilão das dívidas, não sei se você lembra. Quem dava o maior desconto tinha prioridade no pagamento. Agora o governador, ele não tem, nem o presidente da República, ele não tem poder para fazer isso por decreto. Ele precisa da sensibilidade da Assembleia ou do Congresso Nacional para poder tomar essas atitudes. Então, esse nome, ele precisa ser um nome que tenha, primeiro, um projeto. E aí eu acredito que o Alckmin tem o melhor projeto para o Brasil. E segundo, uma capacidade de negociação com o Congresso Nacional para que, num primeiro momento, as medidas que vão nortear a gestão dele possam passar. Porque a tendência é de desgaste. Se você fica um mês, seis meses, um ano, é um deputado rápido, aqui, né? Que não tem um atendimento, se daqui a pouco você já não tem mais a maioria. Então ele tem que ter essa habilidade, ele tem que ter um projeto pronto e ele tem que vir com um pacote de reformas que vão embasar 4 anos de gestão e negociar firmemente com o Congresso para que essas medidas elas possam ser efetivadas, tá? Depois, quem quiser, procura, vai estudar um pouquinho sobre o choque de gestão. Toda a base do choque é votada no primeiro semestre do primeiro mandato do Aécio Neves. Perfeito, Arthurzinho. Vamos fazer um intervalo comercial, uma paradinha. Rapidinho a gente volta para continuar esse bate-papo aqui hoje. O assunto é Geraldo Alckmin, né? Como futuro presidente do Brasil, será? Tá gostando do bate-papo, dos argumentos do Arthurzinho? Vai dar o seu votinho lá pro 45? Será? A gente confere já, a gente dá sequência nesse bate-papo daqui a pouquinho, logo após o intervalo aqui na 103. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. O bate-papo de agora é com o Arthur Fernandes Gonçalves Filho, apoiador de Geraldo Alckmin como presidente do Brasil. E uma das dúvidas que eu tenho, Arthurzinho, é a respeito dessa campanha do Geraldo Alckmin, porque ele já fala que quer ser presidente do Brasil desde o ano passado, né? Desde de abril do ano passado ele já acenava com essa possibilidade aí. Mas me parece que a candidatura dele não decola. Será que agora vai? Antônio Cláudio, é muito difícil você fazer. Eu já cansei de ver gente sair com 4, 5% de pesquisa e ganhar no primeiro turno. Isso é. Sim, pega estatisticamente. Eu até estava comentando com você fora do ar aqui. Política no Brasil virou sinônimo de sujeira. Então a população em geral se interessa muito pouco por política. Hoje está todo mundo preocupado que hora que vai ser cumprido, não vamos falar que algo vai ser preso, não, que hora que vai ser cumprido o mandado de prisão do ex-presidente Lula. Você pode falar o que você quiser, ninguém quer saber de mais nada. tá? Sou do Lula. Daqui a pouco é a final do Big Brother, depois vai vir a Copa do Mundo, tá certo? Aí vai chegar a hora de que todo mundo vai falar, pô, agora vou ter que votar para presidente da República. Aí a gente já tá no mês de setembro. E aí que uma campanha tem que começar a decolar. E com o que você tem que fazer? Você tem que mostrar quem é Geraldo Alckmin. Para que as pessoas possam comparar o Geraldo Alckmin com os outros candidatos. Você aqui, na chamada, você falou, já começaram, já saiu alguma coisa lá do Dersa. Não? Eu digo e repito aqui que a imprensa, de um modo geral, mas capitaneada pela Rede Globo, prestou um grande serviço à nação brasileira. Tá? Eu vou te explicar por que eu penso isso. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, e você vai me falar o que tem disso, o que foi apurado. Aeroporto de Cláudio. Ah, não, nada foi apurado. Você vai falar uma série de. Não, metrô. Tá? Cara, no Brasil. Só que isso saía no Jornal Nacional com peso do Mensalão. Isso saía no Jornal Nacional com peso do Lava Jato. Tá certo? E o que se comprovou efetivo? É a mesma justiça que negou habeas corpus, que condenou a 12 anos. É a mesma justiça. Então, não há que se dizer aqui de que tem uma. Não tem. Porque existe a conveniência, né? A hora que é para processar os outros, eu acredito que eles vão fazer justiça. Quando estão processando o cara do partido deles, aí é golpe. Aí é golpe. Tá? Então, eu acho que nesse sentido. A imprensa, capitaneada pela Rede Globo, prestou um grande serviço à nação brasileira, ou seja, todo mundo que mexe com corrupto, com política é corrupto. Tá no bolo. E o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Vai chegar a hora que o cara tem que fazer a prestação de conta dele. Ele tem que fazer a prestação de conta dele. Tá certo? Ah, você até comentou, pegaram o cara do Dersa. Tudo que foi até hoje, você não consegue passar de um diretor, você não consegue. Esse cara é técnico, a formação acadêmica dele é de ter. Ele teve um desvio de conduta, cadeia nele. Tá? Agora, um grande modelo de corrupção, seja ele para alimentar um sistema político ou para fazer caixa de campanha, se você analisar até a questão que foi do Eduardo Azeredo, que o pessoal chama de Mensalão Mineiro. Aquilo é caixador de campanha efetivo, tem a ver com a campanha de reeleição do Eduardo Azeredo. Pô, Mensalão é pagar para deputado votar no teus projetos. Não existe vinculação, são crimes diferentes. E aí fica a minha observação, se Eduardo Azeredo errou, que vá preso, que cumpra com todas as consequências do que ele fez. Não estou defendendo que o caixa 2 que o Eduardo fez tem que ser tem que ser permitido de jeito nenhum. Tem que ser penalizado também. Só que não é Mensalão, meu Deus do céu. É caixa 2 de campanha. É um crime completamente, a tipificação dele é completamente diferente. Tá certo? Então, e por que eu estou colocando todo? Vai chegar uma hora que o cidadão brasileiro vai ter que apertar dois números e confirmar. E para fazer isso, eu sou diferente de a maioria das pessoas que vêm aqui, porque todo mundo que você conversa em política, o povo não sabe votar. Eu não aceito esse argumento. Não aceito. Votar. O povo sabe votar. O povo sabe votar em Guaxupé, tá? O povo sabe votar no Brasil. O povo votou no Fernando Henrique quando tinha que votar no Fernando Henrique. Depois o povo votou no Lula quando tinha que votar no Lula, tá? E o povo tirou o Lula também, seja com pressão, direta ou indireta, quando tinha que tirar. Mas o Lula continua na frente das pesquisas. Mas, não, votar. Mas se você for pegar todas as eleições do Lula, as que ele perdeu, tá? Ele sempre teve 30% dos votos, tem 30% do colégio eleitoral que é fiel. E quando você tem um cenário absolutamente pulverizado como está hoje, quem tem 30% não vai ser combatido nunca nas campanhas. Tá? E outra, há quanto tempo faz que o Lula é candidato? O Geraldo Alckmin é governador do estado de São Paulo, ele tem que fazer. Já é candidato há um ano, mais ou menos. Assim, mas quer dizer, já até foi outras vezes. O que eu estou querendo dizer é. Você não que tem. Vai ser decidido lá nos 45, a comparação da largada, ela não é equilibrada. Nós estamos falando de um cara que foi duas vezes presidente da República, um cara que está em evidência na mídia, um cara que tem uma militância, tá? E todo mundo. Tem o Lobão que gosta de caracterizar o petista, né? Então o que eu estou falando é uma militância que não tem argumento. Só que eu estava ouvindo muito ontem a Globo News. Então, eu falou que todo mundo que estava na porta do sindicato estava fazendo discurso para ele mesmo, que eles não estavam arrumando um voto. Eles só estavam fazendo. E quem não acredita na causa deles está se distanciando cada vez mais. porque ninguém é favorável você jogar um cara debaixo de um caminhão, a jogar ovo em repórter, a pichar a casa do presidente do Supremo. A nação brasileira não gosta disso, não é da índole do brasileiro. Então eles estão fazendo discurso para voto que já é deles, tá? Mas isso tudo nós estamos contextualizando, porque o povo, na minha opinião, e eu cravo isso o tempo todo, o povo sabe votar. O que as pessoas que articulam a campanha tem que saber fazer chegar no cidadão é a história do candidato, tá certo? E outra coisa, não adianta vir com produto de marqueteiro que o povo já está sabendo diferenciar também. E é nesse aspecto que, para mim, não tem currículo melhor do que o Alckmin. Tá? Ninguém tem a experiência, a capacidade de gestão que o Alckmin tem dentro do cenário que tá projetado aí. Mas por ele já estar tanto tempo na política, não é mais do mesmo, Artuzinho? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro pessoal que apoia o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, por exemplo, está na política desde 1968. O Alckmin também foi um dos fundadores do PSDB. Não é mais do mesmo? Não é continuar insistindo na mesma coisa? Olha, eu vou já dizer... que você quer tantas reformas, como você disse aqui no primeiro bloco. Eu vou dizer para você o seguinte, o fato dele estar na política há tanto tempo e ter o currículo que ele tem e não estar hoje, por exemplo, tendo que não cumprir o mandato de prisão, já baliza ele que ele é um sujeito que tem uma vida própria. Você deu a mesma resposta que o pessoal do Álvaro Dias. Então não. A gente vai ficar na dúvida entre Álvaro Dias e Geraldo Alckmin. Não, veja bem, o meu sonho é que um dia eu tenha dúvida em quem votar para presidente da República. O Álvaro Dias é um grande nome. Ele é um político que eu respeito. Tá? Ciro Gomes, eu acho que o Ciro Gomes precisa diminuir um pouco da raiva que ele tem, que deixa ele cego, né? E o Ciro Gomes é o seguinte: se vocês me aceitam, eu tô com vocês. Agora, se eu quero e a maioria não quer, aí ele briga, vai para outro partido. Não é isso que nós estamos precisando, né? Agora, o Álvaro Dias é um cara a quem eu respeito. Mas é o que eu tô querendo dizer para vocês, é o presidente da República não pode ser com todo respeito um Collor mais, um cara que a gente vai apostar no o presidente precisa ter sido, ele tem que ter sido testado, ele tem que ter sido, ainda mais pro momento que o Brasil tá vivendo agora, tá? Ele precisa desse teste. Então, o fato do Alckmin tá há tanto tempo na política, na minha opinião, se eu fosse articular a campanha dele, isso para mim seria ponto positivo e não ponto negativo, porque o que vai valer é o projeto que ele vai apresentar à sociedade com base na experiência que ele tem. Ele precisa ter um projeto reformador e ele precisa ter liderança política para poder implantar esse projeto. Isso precisa ter experiência para fazer. Então, no cenário que o Brasil está hoje, ser probo na política já te deixa largando na frente. E aí Álvaro Dias e Alckmin estão nesse aspecto. É um cenário que eu respeito muito. Para esse momento que a gente está vivendo aí de Lula liderando as pesquisas, mesmo com tudo isso que você falou, o Bolsonaro ali em segundo lugar, o Dória talvez não seria um nome melhor para o PSDB? Porque no ano passado, você lembra quando você esteve aqui, acho que foi no começo do ano passado, o Dória estava despertando e era um dos nomes mais fortes dentro do PSDB, né? Eu acho que... vou até aproveitar o gancho aqui para falar da candidatura do Jair Binhas para deputado, que você falou que você ia me perguntar, vou até me antecipar. De fato, o Jair Binhas é um cara diferente da maioria das coisas que a gente vê na política. E um ponto que o Jair Binhas não negocia, e eu estou falando que eu sou o cara que tem mais intimidade política com o Jair Binhas. O Jair Binhas não negocia o mandato dele. Se o povo deu a ele 4 anos de mandato, ele vai cumprir 4 anos de mandato. Isso é 100% certo? Depende da circunstância. Às vezes você recebe um chamamento tão forte, que às vezes você não consegue segurar. Mas é o que o povo votou. Votou para quatro anos. Tá? No caso do Jair Binhas, que ele está indo para uma que ele foi para uma reeleição e ganhou uma reeleição, da forma como que ele ganhou. Eu estava vindo com o Paulo no carro aqui agora, o Jair Binhas tem vídeo que tem quase 1 milhão de visualização. Ou seja, dificilmente ele vai ter um outro momento regional tão bom quanto ele está tendo aqui agora, mas o compromisso dele é com o mandato dele. E eu só posso admirar o Jair Binhas por esse tipo de atitude. O Dória deu um passo ao contrário do que o Jair Binhas deu, tá? É, num primeiro mandato, na minha opinião, o Dória está analisando o tanto que o cenário político está conturbado e que o que ele poderia fazer em 6 anos, ele está fazendo em 2. Essa é a minha visão. Se isso está certo ou se está errado, o tempo é que vai mostrar. Mas, na minha opinião, houve uma precipitação por parte do Dória. E pode ser que o povo de São Paulo cobre isso dele. Mas isso vai ser muito em função das opções que o governo de São Paulo vai ter. Continuo acreditando, como sempre acreditei, do Dória como gestor. Ele tem todas as prerrogativas para ser um bom governador em Minas Gerais. Mas essa questão. Minas Gerais, em São Paulo. Essa questão, se eu tivesse que aconselhá-lo neste momento, eu não tomaria a decisão que ele tomou. Para mim, forçou um pouco a situação. Mas é um homem eficiente, uma pessoa. Eu acredito que ele vai ter isso na campanha dele. Mesma coisa vale na questão da presidência da República, né? Não era a hora dele sair, né? Ah, não tem dúvida. Eu acho que nem para governador seria, entendeu? Falta para o Dória o que o Alckmin tem de sobra, tá? E ele precisava, na minha opinião, ele precisava. Não dá para você cravar que o Dória é um excelente gestor com 1 ano e meio de gestão. É impossível. Só para você ter ideia do que nós estamos. O que é 1 ano e meio de gestão? Eu fui pro governo do Jair Binhas, o governo tinha 1 ano e 9 meses já. Tá? E ainda a gente ainda não tinha arrumado o caminho correto. 1 ano e meio, você pegando uma sucessão de prefeitura, você não dá nem para você começar a mostrar uma coisa que você efetivamente tenha mudado. Entendeu? É a minha opinião. A gente tem um PSDB forte aqui na região e que vai dar essa base de apoio ao Geraldo Alckmin, o Artuzinho? Pelo menos o PSDB unido aqui na região, ou você acha que a gente vai ter de repente esse PSDB lá de Muzambinho vai, claro, apoiar o Alckmin, mas não com tanta ênfase, dar mais destaque aqui pro disputa do governo, para algum deputado, e a disputa da presidência ficar em segundo, terceiro plano? Eu gostaria muito que os mineiros fizessem com o Alckmin o que o Alckmin fez pelos mineiros. A votação do Aécio Neves em São Paulo foi uma coisa acachapante. Volto a insistir. O Aécio perdeu a eleição em Minas Gerais. E o PSDB de São Paulo deu um show de cidadania. Se não estou errado aqui, eu acho que só teve um município no estado de São Paulo inteiro que o Aécio não ganhou. E com um histórico extremamente sensível. Estou falando isso porque eu morava em Belo Horizonte na época. Eu lembro de Lulécio, Dilmazia. Ou seja, o tratamento. Eu não vou dizer aí o PSDB, não. Vou botar nome mesmo. O tratamento que o Aécio deu para o PSDB de São Paulo foi bem diferente do tratamento que o PSDB de São Paulo deu para o Aécio. Nós vivemos um momento hoje que, se o político está desacreditado, você imagina os partidos, então. Tá? Só que o PSDBista, ele tem uma característica, é uma identidade muito forte com o desenvolvimento econômico, com o estado enxuto, com o estado eficiente, é muito mais uma doutrina mesmo do que uma bandeira política, e as pessoas costumam convergir para esse modelo, tá certo? Eu acredito muito na liderança do prefeito Jair Binhas na nossa região, tá? E já está definido que ele será o coordenador da campanha do governador Anastasia aqui no sul, no sudeste de Minas. E para quem conhece o Jair Binhas, e você conhece ele, o Jair Binhas, ele vem com a chapa pronta. Tá? Então ele vai vir, eu estou falando o Jair Binhas como a marca Jair Binhas, que de toda essa equipe que ele capitania, a região da MOG, que ele é presidente. Ele vai vir com a chapa e o afinco e a vontade da gente estar disputando essa eleição e levando o nome do Alckmin aonde o nome do Alckmin tem que estar, até por uma questão de fidelidade partidária. Eu não tenho dúvida, não. A nossa região aqui, o PSDB, vem forte, vem para um apoio maciço ao nome de Geraldo Alckmin e Anastasia. Em todas as cidades da região. Eu acredito que nós vamos ter ambiente para isso. É. Tá? Campanha tem muito de articulação. O que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte: se o Aécio tivesse feito a decisão correta, talvez nós não tivéssemos passado por tudo isso. Errou no detalhe, errou no nome do candidato ao governo de Minas. Errou no principal, né, Artuzinho? Não foi, entendeu? Não, mas se você computar que a eleição era para presidente da República, o mais difícil nós fizemos, que nós tivemos unanimidade no estado de São Paulo. Isso era o difícil. Tá? Nós batemos pau a pau lá no Nordeste. Você entendeu? O fácil era ganhar em casa, era o errou no fácil, tá? Diniz Pinheiro, Marcos Pestana, tinha uma série de pessoas que tinham uma capilaridade no interior de Minas Gerais enorme, tá? A militância preparada para receber esses nomes, aí cai o nome do Pimenta da Veiga de paraquedas. Então é esse tipo de detalhe que faz você ganhar ou perder uma campanha. E eu faço votos de que não tenha nenhum erro na campanha do Alckmin, porque eu não tenho dúvida de que o Alckmin é o que o Brasil está precisando agora. Você vai falar assim: o Alckmin é o melhor candidato que você já viu na tua vida? Não é, não é. Até já antecipei que eu gosto de um político um pouco mais quente que ele, mas para agora, por um momento, é o que o Brasil precisa. É o que, eu não tenho dúvidas nenhuma com relação a isso. Tá? Eu digo sempre eu usei isso muito na primeira campanha do Jarbinhas também. Ah, mas o Jarbinhas não é político. O Jarbinhas, falou assim, mas pro momento aqui não tem nada melhor para Guaxupé do que o Jarbinhas. E eu tenho absoluta convicção que pro Brasil, como ele está hoje, o melhor candidato que nós temos é o Geraldo Alckmin. É a doutrina do PSDB. Eu acredito piamente, porque toda vez que foi implantada de maneira certa, ela deu resultado. E o Brasil deve muito ao PSDB. O povo mineiro e o Brasil deve. Se o Brasil hoje tem uma estabilidade econômica, se o Brasil hoje tem uma matriz econômica forte, foi em função desses princípios. E digo mais, o PT só ascendeu ao governo o dia que aderiu à cartilha. Porque aí o povo teve confiança e deu a oportunidade. Infelizmente não souberam aproveitar. Mas enquanto eles não aderiram à cartilha da estabilidade econômica, não foi dada a eles a condição de fazer essa a gestão. Então, nesse aspecto, eu acho que o Brasil precisa de continuar nesse caminho do desenvolvimento econômico. Muito bem. Conversei aqui com o meu amigo Arthurzinho para defender o Geraldo Alckmin, né? Acho que o melhor nome que a gente tinha aqui na região realmente era o Arthurzinho. Veio e defendeu. Agora cabe aos ouvintes aí, né? Escolherem se realmente o Alckmin é ou não é o melhor nome para presidente do Brasil. Se ele é que vai sair como candidato, né? A gente tem as prévias ainda para passar aí. Provavelmente vai ser, né? Que o prefeito lá de Manaus falou, né? Que tudo meio já está armado aí pro Alckmin, né? Provavelmente vai ser. A gente até comete algumas falhas, né? O pré-candidato. Né? A gente. Infelizmente, a nossa audiência não é tão grande, né? Mas isso aqui dá até problema de improbidade, problema depois, né? Mas é o pré-candidato. E também, filho, digo isso com muita tristeza, porque o Brasil não tem é a cultura. Bobeira também, isso, né? Não, mas não tem a cultura das convenções, né? Normalmente. Já está resolvido antes, né? Não é que está resolvido, é que o nome vem muito forte, né? O nome vem muito forte. A exceção feita agora, a Prefeitura de São Paulo. Teve disputa ferrenha no até. Mas é raro quando isso acontece. Não, né? É engraçado, que até faz a gente encerrar aqui. Eu tô reclamando aqui que eu achava que as convenções devia ser um evento grande dos partidos, né? E quando tem disputa, aí eles falam que o partido tá rachado. Rachou, né? O partido. Rachou, não, mas você tem disputa exatamente para mostrar que a partir daquele momento democracia, o partido está dentro do próprio partido, exato, né? Tuzinho, obrigado pela sua participação, viu? Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer muito grande. Prazer todo meu. Dividir uma manhã com você. Prazer é um momento de crescimento. Valeu, com certeza. Tuzinho. Muito obrigado. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família.